Senhoras e senhores, a SDC traz para você a retrospectiva, um pedaço da história viva. Poder em forma de música. Fique atento! Pobreza, terra, desunião. Estamos unidos de bom. Negros e brancos de mãos dadas. Será que é pede muito a união? Por quê? A cor da pele não influi em nada. Para nós ela não influi. É lindo, garoto acaba de nascer. Alternativa C! Demissidão, demissidão. SDC! Era uma pequena explicação. SDC!